207, só um instante para a cópia. No 738, Juliette, portão 5. Peça de Juliette para o portão 5. Tá visão do setor? Sim, positivo. Autorizado externo, 1700. 4207, pronto, cópia. Para o Rio de Janeiro, RJ380, a rota Pensulô no zero, decola até no zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois Leda, voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Aerovia. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5004, azul 4207. Fome pronto, puxa acionamento 4207. 18 torre, 1895. 1895, obrigado. 18 em final da pista 10, bom dia, torre. AB5 7-18, bom dia, continue a aproximação. Ainda não avistado, cheque trem. Ainda não baixou, não. Tem pesquisa na final, tá um pouquinho à direita ainda. Tente e aguarde autorização de pouso. Quase. Não, garoto. Portão 8, autorizado, reporte táxi no 260. O serviço radar encerrado, chame Leozão 201. AB5728 já avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso na 10, baixou e travou, 728, web. Bex Serra, livre descida, frequência livre. Passando o parênteses, Alfa de Cia, para ponto. Lima Mike Fox, frequência livre. Frequência livre, Fox. Aguarde para o pushback. Tem uma aeronave para passar a cauda. Aguarde para o push. O 4207. Eu vou 2.097 a bordo, Natal, com 3 horas e 20 da zona. Intax autorizado, ponto de espera no zero, via pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895 no 260. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1895 no 260. Controle Salvador, Papatango Kilo Kilo Lima, pronto para o lançamento. Lançamento Kilo Kilo Lima, reporte para descida. Reportará para descida Kilo Lima. Salvador, bom dia, web 5728. 5728, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 5728. Táxi em frente, reporte antes da Juliette. Lima Fox Romeo, prossiga. Zero três a bordo. Lima Fox Romeo, Maceió, 050, Golf 677, decola da 17 com curva esquerda, saída Conde. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu transponder 0260, Lima Fox Romeo. Kilo Lima vai iniciar a descida. Nível descida, reporte cruzando 3.000 pés. Chame a torre em 1895 para ataque e decolagem da pista no 7, Lima Fox Romeo. Salvador, papapá, Lima, papapá. O Web 5728 autorizado, ingresso no pátio, portão número 9. Livre ingresso, portão 9, 5728 Web. Taxi, você tem intenção de passar, reporte para ingresso na pista no 7. Papa Mike, confio que já coordenou com o Lima, Mike Fox, mantendo agora 510, não está mais nesse tipo de controle. O código 0161, o Vitor Mike Quebec. Sérgio Lima, Papa Mike. Estará 20 milhas fora, só para... Sérgio Serra 9, Mike Eco. Taxi colagem torre 1895, Vitor Mike Beck. Lima, Papa Mike, prossegue 500 pés até morro? Afirmativo, senhora. 500 pés até morro, eu defendi. Controle, bom dia. Papa, Sierra, Charlie. Serra Charlie Eco, bom dia, senhor. Identificação autorizada a chegada à MAD, descendo nível 050. 050 na MAD, Sierra Charlie. Lima Fox Trot Romeo autorizado a ingresso na pista no site, reporte alinhado e pronto. Com 260, decolar 226, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, papai. Meia 53 horas, Campinas, táxi livre, ponto de espera da 10, quando lá chame a torre, em 11895, azul 4207. Lima, Papa Mike, qual o chamado de pouso? Está autorizada a frequência livre. Cordial, boa tarde, bom dia. É o 328 nossa comunicação com a informação de localização para Guarulhos. Rio 4207, autorizado a linha aérea escolar, pistão no 0, vento 090 graus, 139. Posição Brinde, onde intercepta a Zulu 16. Nesta rota até PHZ, Belo Horizonte, depois DCD Trigo, conforme plano. Frequência do controle, em 1208, a torre 11895. Seu código transponder 5007, TAM 3895. Ciente, autorizado 340, conforme a rota do plano. Voo, segunda da Aulita, após o abrigo. Belo Horizonte, BHZ, DCD Trigo. 507 Astronia 1895208, controle da frente. Conforme pronto para o estacionamento, só me confirme o seu portão. Estamos no 03, Tomarim. Não entendi o portão 06, não é isso? 03. 03, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3191, toma, toma. 3191, bom dia. Com destino a Galeão, você está pronto para cópia? Sim. Galeão ativo. Galeão 340, decola 1-0 com a primeira curva à direita, perfil da saída da El, liga, depois voa direto à posição bridge, onde interceptará a Pesulu 1-0. Nesta rota até Asmat e após DCT Luft, Barbacena e daí a chegada a Rio de Janeiro. Para o Galeão. Frequência do controle 1208, a torre 11895. Seu código transponder 5010, TAM 3191. Afirmativo, 340, atualizado. Galeão, remolta 1-0, curva direita, saída da El, linda, frente, aperto 1-0, Edson, Mapi, direto, Lúvito, Barbacena. 1-2-0, 8, controle 295-2-5-0-1-0, transporte, está previsto 1-9-1 no 612. 612, informe pronto para posicionamento, 3-1-9-1. Bora. Controle 207, decola 230, chame o controle 120, decimal 8. 08, 4207, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado da El, contato com 300. 4207, contato radar, voo 380, direto mesa. 380, da presente mesa, 4207. Foxtrot Romeo autorizado a decolar, pistão 97 vento. 1-0-0 graus, 1-3 nós. O meu 777 Porto Seguro está pronto, copia. Porto Seguro, nível de voo 340, roda periódico 50, até BDEV após direto. Recola no zero com curva direita, saída da El, Leda, depois BDEV. Frequência do controle 1208, na torre 11895. Seu código transponder 5016, gol 1-777. Informe pronto para posicionamento, me confirme o portão? Portão 5, ciente, grato. Era o Lima Fox. Tatiane, bom dia. Quem é que deu, Tatiane? Está no pátio 5. Um minutinho para cópia. Quem é que deu, Tatiane? Mike Quebec autorizado ingresso na pistão no site, reporte alinhado e pronto. Yankee Delta Charlie, eu solo. Qual o setor que pretende voar? Confirme. Próxima Iguatemi, sente. Decola da 17 com curva direita, saindo a 500 pés, litoral, controle 1208, a torre em 1895, acione código 0171, Yankee Delta Charlie. É que autorizado decolar a pista 17, vento 090 graus, 149. ...1895 e 1208 controle. Para ataque e decolagem, chamará a torre em 11895 e Yankee Delta Charlie. Reposicionamento da 3191 no meia dúzia, autorizado, reporte táxi. Conta na 3191. Delta Charlie, sente, autorizado táxi, reporte no ponto de espera para ingresso na pista no 7. Passa a parte, Charlie Eco, complete final, chame Torre Salvador em 11895, bom pouso. 11895, grato. Torre, bom dia, papapapa, Sierra Charlie Eco. Sierra Charlie Eco, continue a aproximação, ainda não avistado. Firmando para o solo Salvador? 319, Portão 3, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Vai dizer que está simultâneo com o companheiro no 612. Está botando dúvida do Mike Deck no 1500 pés, corredor Caixa Pregos, reporte através de Veracruz. O Mike Deck acabou de decolar de Salvador, senhora. Está crescendo o corredor Vera, corredor Axé, passando o acidente, parou no Mil. Sim, contato radar, no meu país, resposta na Fora da Barra. Resposta Fora da Barra, senhora. Possibilidade de voz na pista 6200? Xanema 200, mantenha a pista de chegada. Mantenha 200. Salvador 5220, ciente da Lima, de Mare. 5220, identifique. Chegada Mari, desce e mantenha 060. 060, chegada Mari, 35220. Controle Salvador, é o Papatango e Henrique Delta Charlie. Papatango Yankee Delta Charlie, 500 pés, escuta permanente do controle. Charlie. Pouso, né? É, Charlie Eco, continua a aproximação, ainda não avistado. Aguarde autorização de pouso. Sim, te aguardando. HLM Eco, pista livre. Livre pouso, pista 190, vento 090 graus, 139. Livre pouso, 190, Sierra Charlie Eco. cruzando a etapa da presente, o chão 6200. Tá, pista inicia na recepção, o chão 6200. No solo 240, livre à direita, chame o solo também 121, decimal 9, confirme em parte para igual, qual irá se criar. Estou na minha estação, chega da mar e desce e mantenha nível 160. Serra de Janeiro. Controle Lima, Fox Romeo. Sim. Utilidade do nível 070. 30070, Lima, Fox Romeo. 070 autorizado, Lima, Fox Romeo. 166 a bordo, 4 autonomia, Fernando Galeão. Fox autorizado ao ponto de espera da 10, quando lá chame torre em 11895, TAM 3895. 895, quando pode esperar, pronto, TAM 3895. No 4082, desse mantenha nível 150. Fax autorizado para o ponto de espera 10, via pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre em 1895, TAM 3191. Sim, 321, após a saída do mesmo do pátio, você pode cruzar o pátio ou ingressar na Lima, posteriormente Mike, e informar na Quebec para cruzar a pista no 7, o Serra Charlie Echo. 5220 da presente, vai na prova de TAP. Voando em TAP, 5220, continua recurso 0, vocês estão perto? Desce para 4000 país, ajuste na 0 na 3. 4000, 5220. Sete sete quatro zero, chega da Mária, desça e mantenha nível 070, nível velocidade para 250 mais.